Quando eu venho vindo com a minha boiada, morena, você abre as porteiras fechadas. Morena, você abre as porteiras fechadas. Ranchinho velho na beira da estrada, quando a noite desce eu faço pousada. O teu retratinho eu quero levar, olhando pra ele pra me consolar. Quando eu venho vindo com a minha boiada, quando eu venho vindo com a minha boiada, morena, você abre a porteira fechada. Morena, você abre a porteira fechada.